A fecheiro 42, último fecheiro, epílogo, última parte, restituição. Capítulo 1. Eu própria não consigo acreditar. Terminei esta história que me parecia que nunca mais terminava. Terminei-a e reli-a pacientemente. Não tanto para melhorar a qualidade da escrita, como para verificar se pelo menos numa ou noutra linha era possível encontrar a prova de que Lila entrara no meu texto e resolvera dar o seu contributo para a sua redação. Mas tive de concluir que todas estas páginas são só minhas. Aquilo que Lila tantas vezes ameaçou que faria entrar no meu computador, não fez. Talvez nem fosse capaz de o fazer. Foi uma longa fantasia minha de senhora idosa, que nada percebe de redes, cabos, ligações, trasgos eletrónicos. Lila não faz parte destas palavras. Só aqui está aquilo que eu fui capaz de fixar. A não ser que, de tanto imaginar as coisas que ela teria escrito, e como eu já não seja capaz de distinguir o que é meu e o que é dela. Muitas vezes, ao longo deste trabalho, telefonei a Rino. Perguntei-lhe pela mãe. Não se sabe nada dela. A polícia limitou-se a chamá-lo 3 ou 4 vezes para lhe mostrar cadáveres de mulheres idosas sem nome. Há tantas que desaparecem. Por 2 vezes tive de ir a Nápoles. Fui encontrá-lo no velho apartamento do bairro, um espaço mais escuro, mais decrépito do que o habitual. De Lila não havia lá nada. De facto, faltava tudo aquilo que lhe pertencera. Quanto ao filho, pareceu-me mais distraído do que era, como se a mãe tivesse saído definitivamente também da sua cabeça. O que me fez voltar à cidade foram 2 funerais. Primeiro o do meu pai, depois o de Lídia, a mãe de Nino. Ao funeral de Donato não fui, não por raiva, apenas porque me encontrava no estrangeiro. Quando fui ao bairro, por causa do meu pai, havia uma grande agitação, porque fora assassinado um jovem em frente da porta da biblioteca. As circunstâncias fizeram-me pensar que esta história podia continuar até ao infinito, contando ora o esforço de jovens sem privilégios para progredirem, procurando livros nas velhas estantes, como eu e Lila fizemos em miúdas, ora o rio de conversas sedutoras, promessas, enganos, sangue, que impedem o verdadeiro progresso da minha cidade e do mundo. Quando lá voltei para o funeral de Lídia, estava um dia nublado. A cidade parecia tranquila e também eu me senti tranquila. Depois chegou Nino. E não fez outra coisa senão falar em voz alta, dizer piadas, rir até, como se não estivéssemos no funeral da mãe dele. Achei-o corpulento, inchado, um homenzarrão ainda rijo, com o cabelo muito ralo, sempre a gabarular-se. Foi difícil desembaraçar-me dele quando o funeral terminou. Não queria ouvi-lo nem tê-lo à frente dos olhos. Dava-me uma impressão de tempo perdido, de canseira inútil, que receava que me ficasse na cabeça e se estendesse a mim e a tudo. Por ocasião dos 2 funerais, organizei-me antecipadamente para ir visitar Pasquale. Ao longo dos anos, fi-lo sempre que me foi possível. Estudou muito na prisão, tirou um diploma, licenciou-se há pouco em Geografia Astronómica. Se soubesse que para tirar um diploma e uma licenciatura bastava ter tempo livre, estar fechado num sítio sem me preocupar em ganhar a vida e aprender de cor, com disciplina, páginas e páginas de alguns livros, tê-lo-ia feito antes, disse-me uma vez em tom jocoso. Hoje é um senhor de idade, fala de maneira tranquila, está mais bem conservado do que Nino. Comigo raramente usa o dialeto, mas não se afastou nem uma vírgula do círculo de ideias generosas de que o pai o rodeara em pequeno. Quando fui ver, depois do funeral de Lídia, e lhe contei a respeito de Lila, desatou a rir. Com certeza está a fazer as suas coisas inteligentes e fantasiosas em qualquer sítio, murmurou. E comoveu-se ao recordar aquela vez em que nos tínhamos juntado na biblioteca do bairro, quando o professor atribuiu prémios aos leitores mais assíduos, e se comprovou que a mais assídua era Lila, acompanhada por toda a sua família. Ou seja, Lila levava sempre livros abusivamente com os cartões dos familiares. Ah, a Lila sapateira! A Lila que imitava a mulher de Candy. A Lila artista e decoradora. A Lila operária. A Lila programadora. A Lila sempre no mesmo sítio. E sempre fora do sítio. Quem é que lhe roubou a tina? Perguntei-lhe. O Solara. De certeza? Sorriu-se com os dentes em mau estado. Percebi que não estava a dizer a verdade. Talvez não a soubesse, nem lhe interessasse. Estava a proclamar a sua fé indiscutível, fundamentada na experiência primária da prepotência, a experiência que tinha do bairro e que, apesar das leituras que fizera, da licenciatura que tirara, das viagens clandestinas de um lado para o outro, dos crimes que cometera ou que lhe haviam sido atribuídos, continuava a ser o cunho de todas as suas certezas. Respondeu-me. Também queres que te diga quem é que matou aquelas duas bostas? Li-lhe de súbito no olhar qualquer coisa que me causou horror. Um rancor inextinguível. E disse-lhe que não. Abanou a cabeça, conservando o sorriso no rosto durante alguns momentos. Murmurou. Vais ver que quando a Lila se decidir, aparece. Mas não havia quaisquer sinais dela. Naquelas duas ocasiões fúnebres, passei pelo bairro. Perguntei aqui e ali por curiosidade. Já ninguém se lembrava dela, ou fingiram que não. Nem pude falar sobre ela com Carmen. Roberto morreu, ela deixou a bomba de gasolina. Foi viver para casa de um dos filhos em Fórmia. Portanto, para que serviram todas estas páginas? Tinha a intenção de assim a agarrar, de a ter de novo ao pé de mim. E morrerei sem saber se o consegui. Às vezes pergunto-me onde foi que ela se dissolveu. No fundo do mar, dentro de uma fenda ou numa galeria subterrânea, cuja existência só ela conhece. Numa banheira velha, cheia de um ácido poderoso. Dentro de um fosso carbonário de outros tempos, daqueles a que ela dedicava tantas palavras. Na cripta de uma igrejinha de montanha abandonada. Numa das tantas dimensões que nós ainda não conhecemos, mas Lila conhece. E agora é lá que está. Na companhia da filha. Voltará? Voltarão juntas. Lila, velha. Tina, mulher madura. Esta manhã, sentada na varandinha virada para o pó, estou à espera. Capítulo 2. Tomo o pequeno almoço todas as manhãs às 7. Vou até ao quiosque, na companhia do labrador que arranjei recentemente, e passo grande parte da manhã no Valentino, a brincar com o cão e a folhear os jornais. Ontem, quando voltei para casa, encontrei em cima da minha caixa do correio um embrulho mal feito em papel de jornal. Peguei-lhe perplexa. Nada provava que fora ali deixado para mim e não para outro inquilino qualquer. Não tinha nenhum bilhete a acompanhá-lo, nem o meu apelido escrito a caneta em parte nenhuma. Abri, com cuidado, um dos lados do embrulho. E foi suficiente. Tina e Nu saltaram-me da memória ainda antes que as libertasse por completo do papel de jornal. Reconheci imediatamente as bonecas. que, uma a seguir à outra, havia quase 60 anos, tinham sido atiradas, a minha por Lila, a de Lila por mim, para uma cave do bairro. Eram precisamente as bonecas que nunca havíamos encontrado, embora tivéssemos ido procurá-las debaixo do chão. Eram aquelas que Lila, para as irmos buscar, me fizera subir até à casa de Dom Aquile, papão e ladrão. Mas Dom Aquile afirmara que as não tinha apanhado. E imaginara, talvez, que quem nos roubara fora o seu filho Alfonso. E por isso nos recompensara com dinheiro para comprarmos outras. Mas nós, com esse dinheiro, não comprámos bonecas. Alguma vez podíamos substituir Tina e Nu? E sim, mulherzinhas. O romance que estimulou Lila a escrever A Fada Azul e a mim a tornar-me no que hoje sou, autora de muitos livros e principalmente de um conto de notável sucesso que se intitula Uma Amizade. O átrio do prédio estava silencioso. Não se ouviam vozes nem ruídos vindos dos apartamentos. Olhei em volta, ansiosa. Queria que Lila surgisse da escada A ou da B ou do cubículo deserto do porteiro, magra, de cabelo branco, as costas encurvadas. Desejei-o mais do que qualquer outra coisa. Desejei-o mais do que uma chegada inesperada das minhas filhas e dos meus netos. Esperava que ela me dissesse, à sua maneira trucista de sempre, gostas desse presente? Mas não aconteceu e desatei a chorar. Vejam o que ela fizera. Enganara-me, levara-me sempre aonde ela queria, desde o início da nossa amizade. Durante toda a vida, contara uma história sua de vingança, usando o meu corpo vivo e a minha vida. Ou talvez não. Talvez aquelas duas bonecas que tinham atravessado mais de meio século e tinham vindo até Turim significassem apenas que ela estava bem e que me queria bem, que rompera as barreiras e finalmente tencionava correr o mundo, agora não menos pequeno do que o seu, vivendo na velhice, em conformidade com uma nova verdade, a vida que na juventude lhe tinham proibido e que proibira a si própria. Subi de elevador e fechei-me no meu apartamento. Examinei as duas bonecas com cuidado. Senti o cheiro a bolor. Arrumei-as contra as lombadas dos meus livros. Ao constatar que eram pobres e feias, senti-me confusa. Ao contrário do que acontece nas histórias, a vida real, quando é passado, não se debruça sobre a claridade, mas sim sobre a obscuridade. Pensei, agora que Lila se deixou ver tão nitidamente, tenho de me resignar a não voltar a vê-la. Fim. Terminou a leitura da obra História da Menina Perdida, quarto volume da tetralogia Amiga Genial, de Helena Ferrante. Gravação realizada entre os meses de junho e novembro de 2016. Biblioteca Municipal de Coimbra, telefone 239-702630. E-mail leitura.especial@cm-coimbra.pt. Dados bibliográficos. Título: História da Menina Perdida, A Amiga Genial, quarto volume. Maturidade, velhice. Autora: Helena Ferrante. Tradução: Margarida Periquito. Revisão do texto: Inês Dias. Edição: Relógio d'Água Editores, janeiro de 2016. ISBN 978 989-641-581-5.